The voice of the voiceless. Boa tarde. Bem-vindos a mais um espaço de entrevista com Rita Bernardo e Mário Oliveira. Esta semana temos... Ele vem de Odivelas, tem 19 anos e uma carreira promissora pela frente no mundo hip-hop. As pessoas conhecem-no por Hugh Rocca e ele está aqui connosco hoje no Vocifera. Seja bem-vindo, Hugo. Prazer é todo meu. Antes de mais, como surgiu a música na tua vida? Surgiu bastante cedo, de uma forma espontânea. Desde miúdo que me lembro que os meus passatempos favoritos era ouvir música, estava sempre a ouvir música, passava a vida a cantar. Foi uma paixão que nasceu muito naturalmente, sem nenhuma explicação aparente, digamos assim. Como entraste para este ramo? Como sabes, sou de Odivelas e esta terra é muito rica em termos de música urbana. Então cresci a gostar de ouvir a música do Lancelot, de Fundação, Omega, S.P. Wilson, pá, isso inspirou-me a querer fazer a minha própria música também. E assim comprei um microfone, saquei uns beats da net e pus mãos à obra. Quais são as principais memórias que guardas do teu início de carreira? Eu comecei a minha carreira em 2005 com dois amigos meus a quem eu devo muito, o LD e o Dafit. Pá, eu lembro-me que gravámos duas músicas, o Mundo Melhor e o Roll X, que fizeram um grande sucesso na nossa escola secundária na altura. Pá, isso deu-nos uma força gigante e ainda mais vontade de continuar a escrever e a gravar. É a primeira memória que eu tenho da minha carreira musical. Quais consideras ser as tuas principais influências? As minhas principais influências, sem dúvida, que são de origem norte-americana. Penso que é o país onde se faz melhor música em todo o mundo. Nomes como Lil Wayne, T.I., Drake, T-Pain, Kanye West, Justin Timberlake, que dão-me todos os dias mais ideias, inspiram-me todos os dias para gravar novas coisas, sempre com uma qualidade acima da média, é o meu objetivo sempre. Mas, claro que em Portugal também há quem me inspire muito, há muita qualidade. Gosto particularmente de Sam Da Kid, do SP, do Lancelot, são grandes influências para mim. E acho que a música portuguesa tem evoluído a olhos vistos. Vou falar da música urbana, tanto o rap como o R&B, como também o reggae, mas no geral penso que tem evoluído de uma forma bastante aceitável mesmo. O teu primeiro trabalho foi uma mixtape chamada Aquecimento Verbal. Quanto tempo demoraste a escrever as letras e gravá-las? Consideras que reflete muito de ti? É verdade, o Aquecimento foi o meu primeiro trabalho e deixou-me, sinceramente, bastante contente e surpreendido devido à qualidade do produto final. Penso que foi um trabalho que teve muitas participações, algumas de grande nome a nível nacional, e esse fator deixou-me um bocado dependente de terceiros, percebes? Para gravar e tudo mais, por isso ainda demorou cerca de 8 meses a sair para as ruas. Eu acho que é um trabalho que reflete muito de mim, em cada letra que escrevi, em cada beat que utilizei, em cada frase que gritei, digamos assim. Deu-me muito trabalho, mas também me deu ainda mais prazer a realizar. Estou orgulhoso do produto final. Sabemos que recentemente te juntaste à banda Flow 212. Como se deu esta junção e como está a ser a experiência? Sim, neste momento faço parte da nova identidade da banda Flow 212. Deu-se de uma forma bastante simples. Inicialmente, os Flow 212 eram formados pelo Caligula e pelo JV, mas devido a algumas divergências, o Jay acabou por abandonar o grupo. Sendo assim, o Caligula, meu amigo e com quem já tinha gravado muitas músicas, inclusive entrou na minha mixtape, fez-me o convite por achar que o meu sentido musical seria uma mais-valia para o grupo, digamos assim. E neste momento, os Flow 212 são compostos por mim, Hugo Rock, pelo Kali, pelo Stape e pelo DJ Stick Up. A experiência está a ser ótima, sinto, sem dúvida, subi vários degraus na minha carreira e estamos a gravar um grande, grande, grande segundo álbum de originais. Ao visitar o MySpace da banda, tomámos conhecimento que vão arrancar com concertos pela Europa. Quanto tempo irá durar esta tour? Quais os concertos que estão agendados? E já agora, quais é que são as tuas expectativas? Já agora aproveito para publicitar o endereço do nosso MySpace, é www.myspace.com/flow212official. E sim, é verdade, temos agora no mês de junho, dia 25, um show no Monte Cristo Club, em Geneve, na Suíça. Dia 26, no Havana Club, em Neuchâtel, também na Suíça. E no dia 27 em Amsterdão, na Holanda. Vão ser 3 dias muito intensos, mas quem corre por gosto não cansa. Mas não se fica só pelo estrangeiro a nossa tour. Também haverá uma tour nacional, no verão, juntamente com os Macongo, que promete dar muito o que falar. Que projetos tens a nível musical neste momento? Neste momento estou concentrado em Flow 212, quero dar o máximo de mim neste projeto para este segundo álbum ter ainda mais sucesso que o primeiro, mas é claro que de vez em quando vou gravando umas faixas soltas em casa e inclusivamente estou a preparar aos poucos com o Calígula uma mixtape chamada Robots, mas tudo com muita descontração porque a prioridade são os Flow 212. Agora, para mais tarde, sem dúvida que um dia quero lançar um álbum meu a solo, com a minha personalidade completamente vincada e onde espelho exatamente o meu eu como artista. Por fim, para ti a música sobrepõe-se ao jornalismo ou gostarias de poder vir a conciliar estas duas áreas no teu futuro? São dois mundos diferentes, são duas paixões e acho que gostava de ter ainda mais sucesso na música, ser uma referência a nível nacional ou até noutros patamares. Mas também, por outro lado, gostava de ser um grande pivô numa conceituada cadeia de televisão. Mas repara que não são áreas conciliáveis, porque ocupam muitíssimo tempo da vida de quem exerce. Mas pá, um dia é provável que tenha de escolher, que tenha de optar por uma das áreas, e aí veremos. Por agora vou aproveitar enquanto posso. Ok, obrigado pelo teu tempo, Hugo. Nada. Boa sorte com o teu futuro. Foi Hugo Roca a entrevista aqui no Vocifera. Fiquem então com a música My After Party dos Flow 212. This is official remix. De manhã, baby girl, vem só chillar. Tira a roupa, fica nua. Olha para estrelas, olha para a lua. Remix, bate na tua zona, bate na tua street e bate na tua rua. Quando ouvis o som, evacua. Vem só na pista, toda sua. Dance with me, your body is the key, baby. Agree, tonight's and crazy. I'm gonna rip your clothes and give you 212 flows. Get ready, baby, for show. Cause after party, my show. Your body, your body. The after party magic is among us, girl. The swag is online, you know the dress code. I wanna hear you scream, baby. Oh.